Uma rádio emblemática. Conectada Concórdia e região. De mãos dadas com você há quase 4 décadas. Agora está se reinventando. Vem aí, Aliança FM 101,7. O grande momento se aproxima. A novidade que você tanto esperava está chegando. Concórdia vai ganhar uma nova rádio. Vem aí, Aliança FM 101,7. Música no ar, diversão, a rádio que toca o seu coração. Jornalismo e informação, Rádio Aliança, nossa estação. Por isso vem com a gente, entra na dança, vem com a Rádio Aliança. Todo dia, toda hora, Rádio Aliança. Música no ar, diversão, a rádio que toca o seu coração. Jornalismo e informação, Rádio Aliança, nossa estação. Por isso vem com a gente, entra na dança, vem com a Rádio Aliança. Todo dia, toda hora, Rádio Aliança. Você gosta de um bom chimarrão? Adora um tereré? Ou prefere um chá? Seja qual for a sua vontade, a Simeone tem tudo para atender o seu paladar. A erva mate e chá Simeone produz as melhores ervas mates para o seu chimarrão. Tem erva mate natural sem açúcar, composta com chás. E tem a erva mate para o tereré. Na hora do chimarrão ou do tereré, escolha o melhor sabor. Escolha a erva mate Simeone, dos melhores ervais para a sua cuia. Erva mate e chá Simeone, há 65 anos, cultivando a mais pura tradição. A partir de agora, você vai entrar no mundo da música gaúcha, pelas ondas da Rádio Aliança, Querência Gaúcha. Querência Gaúcha. Alegria, diversão, prêmios e a participação do ouvinte. Está no ar, Querência Gaúcha. Oh, maravilha, gente. 7 horas agora, 14 minutos, 7:14. Bom dia, Concórdia, bom dia, região. Estamos iniciando mais um programa Querência Gaúcha nessa manhã de sabadão, dia 7 de novembro de 2020. Muito prazer, Ivonei Machado, a partir de agora, levando por aqui o show Cris Bambago até as 9 horas da manhã, com o melhor da música gaúcha, o melhor da música campeira, né? Pra você de toda a região que nos acompanha. Para costela do tamanho do Rio Grande, 14 graus marcando a temperatura nessa manhã de sábado. O som que faz bem pra alma. Começamos devagarito, a trote assim ao som dos Únicas. Únicas. Tenho ouvindo de longe e muito tenho que andar. Por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue seu moço e apeie o chopingo pro galpão. Neste rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Peço, patrão do céu, um cantinho pra mim. Ô de casa, esta troqueada na vida, um dia chega a seu fim. O som que faz bem pra alma, Querência Gaúcha. Cinco minutos agora, gente, voltando para as 9 horas da manhã, 5 minutos para as 9, você ligado na programação da Rádio Aliança. Olha, vamos finalizando por aqui mais uma edição do nosso programa, agradecendo você pelo carinho, pela audiência, pela preferência também. A Ivete Tedesco mandou recado por aqui, bairro dos Estados. Não vai dar tempo de atender todos por aqui, tá? Quero homenagear a mãe dela, dona Irene Thomas. O Tomás, aniversário, parabéns, felicidade. Edite Gelaim, bairro Jardim Ângela, na companhia do programa. Quem mais por aqui? Bom dia. Oi, bom dia. Eu gostaria de deixar o nome do meu bisneto, Erich Schiller Hermes. Ok, boa sorte. O Costelão. Ok, boa sorte. Restaurante Imperial e do Bar do Silão. Ok, obrigado, obrigado pela audiência. Valeu, gente. Bom final de semana para vocês também. Tudo de bom. Continue ligado na programação da Rádio Aliança. Vem aí o programa Society. Daqui a pouco eu volto com o Sabadão Aliança até o meio-dia. A última do horário tem Chiquito e Borboneio. Sábado que vem a gente volta com mais um Querência Gaúcha. E agora, com vocês, o programa Alemão Fritz. É as raízes alemãs cultivadas na Rádio Aliança. Opa, tia Laita Mula, Vinquetes na bike. O Fritz está chegando nesse domingo de chuva com mais um programa do Alemão Fritz. Oi, até! Ahá, tia Laita Mola, você vai curtindo esse programa de outro mundo, que é o programa do Alemão Fritz aqui na Aliança, minha gente, né? Esse programita é das galáxias, Fritz. Ai, a tia Laita Mola, muda, não fala, amiguitos, não, bagalho, escuta, não, tudo certinho ali. Uma chuvinha legal, chegando aí essa noite, tranquila, e nós vamos agradecendo a chuva, sem dúvida nenhuma. Eita, domingão. Alô, Lucas Bonfim, obrigado pela companhia do Nós é das Bandinhas. E vem aí uma nova rádio, 101.7 Aliança FM. Alô, Claudinei Mari, obrigado pela companhia. Tang, Xandialá, Itamora, lá de Foz do Iguaçu, do Paraná, ligadinho no programa. Venda sondas e imãs em cima da Fritz do Rio. Que além, vamos ter muita música e alegria para vocês hoje também aqui. Músicas novas também aqui no programa. Um das fet imãs vachinas, hein, assim, galera? Vamos começando assim, ó. Oi, et sondas. Oi, segura ali, ó. Lustinga dobrado, dan faz. Uma rádio emblemática. Conectada Concórdia e região. De mãos dadas com você há quase quatro décadas. Agora está se reinventando. Vem aí, Aliança FM 101,7. Jornalismo premiado. Sério e imparcial. Líder absoluto no horário. Vai começar o Jornal Primeira Hora. Com o jornalista Lúcio Mauro Nebel. E equipe Aliança. Bom dia, 6 horas e 29 minutos, hora oficial do Brasil. Estamos chegando com o Primeira Hora pela Aliança 750. Hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020, feriado nacional de finados. O tempo na capital do trabalho apresenta-se muito bom. Temos tempo estável nesse momento. A temperatura é que está surpreendendo para a época do ano. 12 graus apenas estão marcando os termômetros da Rádio Aliança. A condição para hoje, aliás para toda a semana, é de estabilidade no tempo, sem previsão de chuva. Mas em seguida você vai acompanhar a previsão do tempo aqui no Jornal Primeira Hora. São 6 horas e 30 minutos da manhã, seja muito bem-vindo. Nós vamos ficar juntos até as 8 horas desta segunda-feira, destacando o que é assunto em Concórdia, os principais destaques da região também, o que é notícia no estado e o que é destaque no Brasil. 6 com mais 31, o Jornal Primeira Hora está começando no oferecimento da Artecom, Artefatos de Cimento, Assessorplan Contabilidade, Asaprev, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Concórdia e Região. Inclusive, a Asaprev transmite simultaneamente o Jornal Primeira Hora pela rádio web Asaprev para os seus 23 mil associados. Zati Supermercados, Ruane Comércio de Máquinas, Sicoob Credialc, Coperd Agropecuária e dando as boas-vindas nesta segunda-feira para o Superlojão Alfana, lugar para comprar barato. 6h32. O nosso dia a dia passado a limpo. Mesa Redonda. A partir de agora, opinião e análise. O debate da equipe de jornalismo da Rádio Aliança e convidados. Você participa pelo WhatsApp 98803-2032. Rádio Aliança, com geração de conteúdo relevante, jornalismo atuante e de credibilidade, música e entretenimento para você, ouvinte Aliança, ficar de bem com a vida o dia todo.